Rodofiaba. Rodofiaba. Rodofiaba. As ondas já bateu na areia, a sereia que vem nos salvar. As ondas já bateu na areia, a sereia que vem nos salvar. Ai quem manda no mar, Emanjá. Ai quem manda no mar, Emanjá. Ai quem manda no mar, Emanjá. As ondas já bateu na areia, a sereia vem nos salvar. As ondas já bateu na areia, a sereia vem nos salvar. Ai quem manda no mar, Emanjá. Ai quem manda no mar, Emanjá. Ai quem manda no mar, Emanjá. As ondas já bateu na areia, a sereia vem nos salvar. As ondas já bateu na areia, a sereia vem nos salvar.